fica em frente ao Zoobotânico, mais uma loja do grupo Só Ferro. Bom, estamos iniciando o programa de hoje, como a gente não gostaria, né, de noticiar o falecimento de Aloísio de Castro, o futebol piauiense, a crônica esportiva do nosso estado, está de luto por conta do falecimento de Aloísio de Castro Pereira, 74 anos de idade. Ele continuava atuante no rádio esportivo piauiense, participava inclusive aqui do Cidade Verde Esporte, primeira edição, era irmão do nosso companheiro Dídimo de Castro. Durante cerca de 50 anos, Dídimo e Aloísio fizeram parte da equipe de esportes da Rádio Pioneira. Foi lá que Aloísio tornou-se o primeiro repórter do Piauí a conseguir uma mensagem de Pelé para o povo piauiense por ocasião de um jogo do Rei do Futebol em Fortaleza. Por muitos anos, produziu e apresentou os programas Viva o Esporte e Alô Torcida Piauiense. E chegou a ser correspondente do jornal O Globo, meus amigos, do Rio de Janeiro. E Aloísio veio a falecer ontem por conta de um ataque fulminante, um infarto fulminante lá na cidade de Batalha. No sábado à noite, Aloísio conversou inclusive com o Dídimo, estava super bem com o Aloísio. Ele conversava com o Dídimo todos os dias por telefone. Aí, domingo pela manhã, veio a fatalidade. Aloísio se sentiu mal. Ele pegou o próprio carro, foi ao hospital. Quando chegou lá, infartou na frente do médico. Realmente uma grande perda para a crônica esportiva do estado do Piauí. Nós temos a participação do comentarista Carlos Saide, que esteve trabalhando com Aloísio. Aliás, o Magro de Aço revelou esse nome para a crônica esportiva do estado do Piauí. Muito triste o Magro de Aço por estar nessa situação de risco, não vai poder participar através do Cidade Verde Esporte, da TV Cidade Verde Meio-Dia, para externar essa sua dor, mas está aqui através de um áudio gravado para o Cidade Verde Esporte, primeira edição. Carlos Saide. Escutem, amigos do Aloísio de Castro, estou deveras entristecido. O Aloísio de Castro, irmão do pequeno polegar Dídimo de Castro, era para mim, de maneira convicta, um filho, porque na equipe que constituímos no futebol do Piauí, quiçá do futebol brasileiro, ele era como que automaticamente uma predileção pela maneira como distribuía simpatia, fazendo seu programa radiofônico todas as manhãs pela Rádio Pioneira de Teresina, do Piauí. Eu estou como que entristecido. Não é possível formar uma equipe, constituir uma equipe do Rádio Esportivo Piauiense, do Rádio Esportivo Nacional, com tanta maturidade e inteligência. E o Aloísio de Castro era, na verdade, um piparote da radiofonia esportiva do Piauí e do Brasil. Quantas e quantas vezes eu me perdia em informações, mas ligava imediatamente para o Aloísio, e ali o Aloísio de Castro me dava na Batatolândia o que eu queria. Notícia, resultado, comentário, arguição esportiva, enfim. Peguei um amigo sincero, mas ganhei o imortal do rádio esportivo do Piauí. Aloísio de Castro, descanse em paz, porque, evidentemente, um ressurreto como você é, na verdade, a continuação da nossa amizade. Todo destino humano terá fim. Realmente, Deus é soberano desse assunto. Aloísio de Castro, então e portanto, descanso em paz. Amém. É isso aí, Magro de Aço. Todos nós estamos tristes com a perda aí do nosso companheiro Aloísio de Castro. Eu tenho uma história, rapaz, engraçada, viu? Quer dizer, modo de falar, eu, na década de 70, por ocasião do meu pai, saudoso pai, José Henrique Batista, eu aprendi a gostar da Rádio Pioneira de Teresina. Aliás, ela dominava a audiência. Era no Piauí, no Ceará, do Maranhão. A Rádio Pioneira passou a ser conhecida em todo o Brasil, em todo o país. E eu escutava a Rádio Pioneira de manhã cedo. O programa Viva o Esporte era 6h40 da manhã. 5h30 da manhã eu já estava de pé para escutar o programa Viva o Esporte, porque eu era fanzaço desse programa, que dizia o seguinte, eu não esqueço nunca. Viva o Esporte, a primeira atração esportiva da cidade. Os últimos acontecimentos da noite de ontem e os primeiros da manhã. Viva o Esporte. Caramba. E eu aprendi a ser fã do Aloísio, do Dídimo, do Carlos Dias, Pedro Mendes Ribeiro, do Galego, nosso galegaço, enfim, de toda a equipe, Valdir Araújo, saudoso Valdir Araújo. E em 86 eu passei a integrar essa brilhante equipe. Passei a integrar como plantonista esportivo. Diz, Herbert, você vai começar como plantonista. Digo, tudo bem, meu amigo. Eu aceito qualquer coisa, eu quero é participar dessa equipe. E aí passei a ser plantonista esportivo. E aprendendo ao lado aí desses feras que eu acabei de citar. Passei a estagiar dentro do Viva o Esporte, com o próprio Aloísio. E em 88, o Dídimo me chamou e disse, ó, Herbert, Aloísio de Castro está se aposentando, não vai mais apresentar o programa Viva o Esporte, quem vai agora é você comandar o programa Viva o Esporte. Quer dizer, na década de 70 eu acompanhava o Viva o Esporte, tinha esse sonho de um dia estar ao lado desses feras, e certo dia quis o destino que eu apresentasse o programa Viva o Esporte. Naquela época, Teresina só tinha o quê? A TV Clube e a TV Pioneira. Não tinha outra televisão. E a audiência era o rádio, meu amigo, era o rádio. Todo mundo escutava a Rádio Pioneira. E a minha responsabilidade grandiosa. E passei 22 anos na Rádio Pioneira, apresentando Viva o Esporte. Uma emoção tremenda. Aliás, estou agora aqui emocionado ao falar sobre o Aloísio. Enfim, que Deus o tenha. Condolências à família, ao nosso Dídimo, que não poderia ser diferente, está arrasado com a perda do irmão. O Carlos Juremal lembra muito bem que Aloísio era setorista do Flamengo. Ele era repórter de pista e acompanhava o Flamengo. E ele participa do programa Cidade Verde Esporte, primeira edição. Bom dia, Carlos Juremal. Bom dia, Herbert. Bom dia, amigos da Rádio Cidade Verde. É com grande pesar, rapaz, e sentindo demais a perda aí do Aloísio, né, que cumpriu a sua missão aqui conosco. Eu sempre fui um admirador dele. Ele não era aquele repórter de falar ligeiro, mas falava o essencial da comunicação esportiva. Com poucas palavras, ele definia qualquer coisa para que o torcedor entendesse direito, tanto fazia nas reportagens como no jogo. Eu comecei a gostar do Flamengo e da equipe da Pioneiro desde Pedro II. Eu nem via o Flamengo, eu ouvia o Aloísio e os demais, digno da equipe esportiva, E era como que eu conhecesse mesmo vendo. Pelo tempo que ele teve no Vivo Esporte, eu nunca perdi o programa, né? Só em situações excepcionais, caso eu não estivesse com rádio. Fiz essa rotina e tudo, e era um comunicador bom demais. Era aquele comunicador da voz fácil, pausada, mas de fácil entendimento. Acompanhei, inclusive, até quando ele entregou, vamos dizer assim, ao meu amigo Herbert Henrique, né? A apresentação do Viva Esporte. É claro que cada um no seu estilo, e o Herbert já é um estilo mais diferente, né? Mas com qualidade excepcional. O programa realmente ficou enriquecido, o Viva Esporte, né? Na época, quando o Herbert assumiu. Então, transmiti aí à família do Aloysio de Castro meus sentimentos. É como que fosse uma pessoa da minha família, né? Apesar de não ter muito contato com ele. Meus pêsames a toda a família. Tá bom, caro Carlos Juremal. Daqui a pouco no programa da TV Cidade Verde, Cidade Verde Esporte, temos uma homenagem belíssima. Como ele realmente merece, Aloysio de Castro, com imagens do passado, agora recentes, né? Imagens recentes também de Aloysio. Enfim, meio-dia em ponto. Daqui a 10 minutos, tá bom? As informações em nome da Soferro.